de Porto Alegre, nas grandes avenidas de São Paulo, nas areias do Rio. Pânico no concreto de Brasília, no Largo da Ordem, em Curitiba, nas Minas Gerais. Começamos então o nosso terceiro episódio do Fala Que Eu Discuto. Hoje um tema bem sensível. Um tema sensível que eu acredito que vai afetar todo mundo. Hoje começamos com a música do dia, para quem conhece, já identificou, quem não conhece, é a música Pânico da Tequila Baby. Nosso amigo Duda Calvi, lá em Porto Alegre. A Tequila Baby, a história da Tequila Baby como banda e a vida do Duda Calvin também em relação à sua banda, o seu sonho, que era a banda Tequila Baby, também está relacionado ao tema de hoje, a questão do propósito, mas isso a gente vai aprofundar mais pra frente. Então a música que tá tocando de fundo agora é Pânico. Na verdade é uma música que reflete, nós acreditamos hoje que reflete muito a realidade do Brasil. Estamos no momento atual do Brasil, estamos todos vivendo em pânico. Ninguém mais sabe falar eu te amo, estamos todos vivendo em pânico. Então, muito bem. Vou saudar o nosso... Nosso representante cabra macho de Pernambuco, meio triste hoje que o time dele perdeu no campeonato pernambucano ontem, tá fora, o Sport. Então, Fábio Vasconcelos. Boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia pessoal, vocês que estão nos ouvindo mais uma vez aí. Prazer enorme estar com todo mundo. E agora o outro representante, o nosso homem de 3,5 metros de altura, Hector, o alemão Fleck. O homem da cerveja, boa noite, bom dia, boa tarde. Já tô com meu copo aqui na mão. Mas claro, sempre com a cervejinha. Eu tô no chimarrão hoje, Deus o livre. O Grenal foi tenso e a ressaca foi grande, então vamos só no chimarrão, né, Fábio? Tá bem, tô no chimarrão também. O Fábio é o cara, ele toma mais chimarrão que muito gaúcho aí. É o Pernambucho. É o Pernambucho, é. Então, pessoal, hoje o nosso programa vai ser sobre um tema muito sensível, na verdade, para dizer assim, né? Hoje o tema é o que realmente traz a felicidade. Eu vou deixar uma frase, a frase do dia, uma frase do saudoso Kurt Cobain. Kurt Cobain. Que não tinha felicidade na vida dele. Ele foi um cara que ele teve tudo que sempre sonhou, mas não foi feliz. Nunca foi feliz. Nunca foi feliz. Claro, devido às suas doenças que ele tinha, etc, etc. Mas nunca foi feliz. Tinha muitas coisas que muitos queriam que ter, julgam tendo, que tendo, poderiam ser dizer felizes, né? Exatamente. E ele não era. Então a frase dele é: eu prefiro ser odiado pelo que eu sou do que ser amado pelo que eu não sou. Essa frase é a minha frase de vida a partir de agora. De agora não, nesses últimos meses. Eu prefiro ser odiado pelo que eu sou do que amado pelo que eu não sou. Kurt Cobain. Tá? Então hoje nós vamos, começamos então um debate, o que realmente traz a felicidade? Cara, eu me lembro quando se fala em felicidade, eu sempre me lembro de uma reflexão de Rubem Alves, que sempre me tocou a despeito dela, porque a felicidade ela não vai existir na nossa vida o tempo todo, ela nem pode existir na nossa vida o tempo todo. Nós jamais seremos pessoas sempre felizes. E ele dizia uma coisa bem interessante, né? Ele tem duas ilustrações que eu gosto quando ele fala sobre esse assunto, quando ele falava sobre esse assunto. Né? É, a primeira é que ele diz o seguinte: a gente só chegou até aqui porque a infelicidade nos toca. Exato. Porque ostra feliz não faz pérola. O que é que ele conta nessa história? Ele diz que quando a ostra vai criar uma pérola, entra uma pedrazinha ali no fundo do oceano, no fundo do mar, entra uma pedrinha. Ela se abre um pouco e um grão de areia entra ali na carne dela e fica ali dentro e ela fecha. E o que é que acontece? Aquele grão de areia começa a cortar a carne dela. Uhum. E a incomodar e a estressar. E à medida que isso vai acontecendo, ela começa a ter que promover um envolto daquele grão de areia à medida que o tempo passa para que ela não sofra. E cada vez que essa pedra incomoda mais, ela envolve ela de uma substância. E aquela substância vai criando camadas e camadas e camadas. E um dia vira uma pérola. Então, assim, se não houvesse aquele grão de areia incomodando, jamais uma pérola iria surgir. Assim também ele diz que, em outra oportunidade, só para concluir o raciocínio, que ele acredita que a felicidade é como um passarinho que pousa no seu dedo. E você tem que aproveitar aquele momento que ele pousa no seu dedo e mostrar para todo mundo: olha, cara, um passarinho pousou no meu dedo, lindo. Porque uma hora esse passarinho vai voar. E quem sabe outra hora ele volte a pousar novamente no seu dedo. Ele diz que quando o passarinho pousa no teu dedo é quando tu tá feliz. Mas ele nunca vai ficar no teu dedo. Uhum. A semelhança de passarinhos que quando sempre tem o mesmo canto, né? O pássaro, ele, qualquer um, já criei passarinho, né? Não sei se vocês já criaram. Não. Eles sempre têm o mesmo canto porque eles são felizes, cara. É. Eles mesmo são felizes. Eles nunca mudam de canto. É. E aí o sertanejo, aproveitando ali a questão da minha terra, o sertanejo ele faz uma baita sacanagem com alguns passarinhos lá para poder o passarinho cantar mais bonito, cantar diferente. Ele fura, por exemplo, os olhos de um passarinho chamado Assum Preto, para poder esse passarinho cantar um canto novo, um canto diferente. Porque o sofrimento e a dor, a infelicidade daquele passarinho, faz ele ser criativo. De outra forma. E aí o Luiz Gonzaga vai dizer assim: furar os olhos do Assum Preto, o Assum Preto canta melhor. Furar os olhos do Assum Preto. E é isso, canta, cara. Canta melhor não, canta diferente. É. Mas assim, de fato, a felicidade, ela não vai ser nunca constante na nossa vida, mas nós estamos vivendo um tempo, cara. É na verdade assim, Fábio. Eu acredito que o sucesso, que nem o sucesso, a vida ela é feita de decepções, de infelicidades momentâneas, de alguns problemas, claro. tudo isso, cada problema que a gente tem, nós vamos crescendo, crescendo e crescendo até atingir a tal da maturidade. Na maturidade, tu saber o que tu quer, quem tu é, e a partir dali, tu começa a fazer o que te faz feliz. Só que hoje as pessoas não estão conseguindo atingir essa maturidade, não estão conseguindo fazer as coisas que façam feliz. Questão de infelicidade, questão de felicidade, com certeza. Conceituaram a tal felicidade. É. Disseram para o mundo que a felicidade era isso, isso e isso. Sim, exatamente. Foi padronizado. Isso, para ser feliz, tu tem que ser assim. Não necessariamente. Então, eu acredito que na atualidade que a gente vive hoje, a redundância, né? Na atualidade que a gente vive, as pessoas que saem um pouco do padrão já estão conseguindo encontrar a real felicidade. Antes, a nossa forma de vida pós Segunda Guerra Mundial, década de 50, né? Década de 60, ser feliz, por exemplo, pessoalmente, num relacionamento, o que era ser feliz? Arrumar um marido ou uma esposa. Ao ter mais um pouquinho atrás, ou até naquela época, a moça tinha que ser virgem. Isso. Coisa burrice, né, cara? Até o casamento. Vou ter que ensinar tudo, mas que já venha pronto, é mesmo isso, tá louco. Tá? Ser virgem, engravidar logo depois, esse era o casamento. E filhos, claro, naquela época, pós-guerra, falta de recursos. Uma grande família com um avô, bisavô. Exato. Ou o sucesso era casar com aquela família, o filho do neto de um senhor que tinha o sobrenome da região, os da Silva eram os fodão. Ei, vou casar com o da Silva. Isso foi mudando, hoje já tá mudando, mas ainda a gente tem nas nossas entranhas ainda essa questão desse padrão do que é ser bem sucedido. Está muito associado à ideia de felicidade e à ideia de ser bem sucedido também. Porém, ser bem sucedido é algo muito subjetivo. É. Porque sucesso para você, Hector, é uma coisa, para mim pode ser outro, para o Maurício pode ser outro. Exato. E aí, no momento em que a gente estabelece que ser bem sucedido é isso, cara, tu gera crise. E essa crise já vem durando quase um século. Que após a Segunda Guerra Mundial, falaste bem, surge essa grande disparidade. Porque o homem passou a olhar que a capacidade que ele tinha de criar era igual a de destruir. Ele disse assim: bicho, se eu quiser destruir o mundo, eu destruo. Então o cara começou a entrar em crise. Porque se ele era um cara tão bom, por que ele estava acabando com ele mesmo? E no micro, que seria as nossas vidas pessoais, a gente vê isso também. Muitas vezes alguém quer ser bem sucedido ou está em busca de ser bem sucedido, está fudendo para os outros para isso aí. Está acabando com quem está do lado dele, com quem ele mais precisa. E aí vem a questão da ética, moral, etc. Porque a maioria das pessoas, sem generalizar, para atingir o seu objetivo, elas passam por cima de quem for. Pode ser familiar, amigo, conhecido, colega. Se for necessário passar por cima e derrubar o outro para chegar ali na frente e ser bem sucedido, que na teoria ser feliz é ser bem sucedido, porque se não é bem sucedido, não é feliz, para a maioria. A maioria é social. Eles passam, essas pessoas, elas fazem o que for preciso, se precisar até matar. Muita. Cara, tem um monte de exemplo de pessoas que se matam aí por. Ou deixar morrer. É. Agora que tu falou esse negócio do pessoal se matar, fazer qualquer coisa pra você manter no topo. Vou abrir um parênteses agora. Tem no Netflix. Eu matei um. Não, tem no Netflix a série Dinastia. Cara, e reflete bem o que tu falou. Os caras são uma família tradicional, eles são um bode de rico e fazem o que for, mesmo entre eles. Inclusive tirar o sobrenome, a filha do cara tira o sobrenome dela porque para competir com o pai, para alcançar o status. Isso aí existe ainda, nós temos. Então olha onde a gente caiu, que para ser feliz tu tem que ser bem sucedido. Porque já não. No conceito de bem sucedido. Sim. Nesse conceito, que bem sucedido é o cara ser um sucesso social. Aham. Né? Com grana. Aham. É o fodão. Fodão. O que tem tico pequeno, mas tem conta cheia de dinheiro. Tá? Mas antes, sucesso, a felicidade. Vamos fazer um paralelo, vamos trabalhar com esses dois conceitos. O bem-sucedido e ser bem-sucedido e ser feliz. Anteriormente, como eu falei, pós-guerra, um fator importante para ser feliz e bem-sucedido era uma família. Pai, mãe, filhos, a família grande, como tu falou. E questão de trabalho, tu tem um trabalho fixo, onde tu tem um salário, tá? Isso era o bem-sucedido. Hoje já mudou, hoje o conceito de família já mudou um pouco. Um pai e o filho é a família, a mãe e um filho é a família, um casal é família, um casal e algum cachorro e gato é família. Isso é o conceito de família. Mas ainda a gente tem nas nossas entranhas, né? Do bem-sucedido, que para te ser bem-sucedido, satisfeito contigo mesmo, profissionalmente, tu tem que ser rico. Rico. E o que é ser rico? É quantidade investida, é quantidade... Em comparação a quem também, né? A quem não é imóvel, agora fugiu o termo. Recursos. Investimento em imóveis, agora fugiu o termo. Daqui um pouco eu lembro. Então, o que é o ser o bem-sucedido? Ainda a gente traz isso da sociedade, da geração anterior. E isso, mesmo com essas mudanças, um pouco do conceito de família, um pouco da mudança do bem-sucedido, que mudou muito pouco, na verdade a gente teve uma mudança muito pouca, muito pequena, porque hoje, uma mulher que chega aos 27, 29, 30 anos sem filho, a cobrança da família é enorme. Como é que tu não tem filho ainda, meu Deus? E quando é que vai ter filho? Cara, tu não precisa ter um filho para te ser feliz, para te ter uma família. É, tu não precisa ter o filho. Eu sou pai... A felicidade sem a cria, né? Claro, eu sou pai, eu falo. Se não fosse o meu filho ter nascido naquela época, eu não teria estudado. Eu seria um baita de um cachaceiro. Ele foi aquele fato que aconteceu na vida que me deu um tapa na cara. A vida me deu um tapa na cara e disse, viu? Agora é tu que vai criar, é tu que vai cuidar. Te vira. Aí o Maurício lá abaixou a cabeça e ficou anos e anos sem aproveitar. Só que aí que vem a questão, sem aproveitar. Eu era feliz ou eu era triste? Naquele momento eu era feliz, porque eu sabia que eu estava criando. O não aproveitar, para mim não fez falta. Então, para outras pessoas que não passaram pelo que passei, bah, tá louco, tu não aproveitou, eu seria um triste por não aproveitar. Não, tudo tem seu momento. Então, essa mudança que está acontecendo hoje, essa geração que está vindo, é uma geração mais triste. Querendo ou não, é uma geração mais triste. Por quê? Porque ela está no meio do caminho. Tem ainda um pouco dos conceitos anteriores de sucesso. O que é sucesso? É salário, dinheiro, emprego ou concursado público, ser servidor público. A família tem que ter filhos, isso e aquilo. Mas ele queria estar tomando uma cerveja sozinho em casa, fazendo uma janta para ele mesmo. Então, essa geração ainda, ela é a nossa geração, na verdade, ela tem ainda, ela é triste porque a gente está no meio termo ainda. A próxima geração já vai saber o que é ser feliz. Eu falo, eu, Maurício, nós viemos de um conceito de família. Hoje a minha família é menor, é bem menor. E a próxima geração, a geração do meu filho, vai ser menor ainda. A questão do conceito de sucesso. O meu pai e a minha mãe tinham um conceito. Para o Maurício e o irmão dele terem sucesso, eles têm que se formar, trabalhar nisso e fazer aquilo. Para mim, eu, atingindo ou não, eu já penso diferente do meu filho. Isso é o que leva. E aí eu me lembrei de um texto que eu li, que eu recebi, que está exatamente alinhado com isso que tu estás falando, que fala sobre essas últimas três gerações e três gerações com conceitos de sucesso diferentes. Uhum. E de uma geração para outra sempre há uma crise, porque a geração anterior tinha um conceito de sucesso e aquela que a sucedeu já abraça o outro, porque não cumpriu. Sim. Ela não cumpriu o conceito da anterior. Então, assim, eu acho que vale a pena dar uma lida aí para o pessoal que está nos ouvindo. É, na verdade, um questionamento sobre essa questão de que hoje tem gente que larga tudo para para ir morar nas Filipinas. Yeah. Tem gente que lá, empresário de sucesso aí, com baita larga tudo, vende tudo e diz assim, cara, eu agora vou pegar uma bicicleta, vou dar volta ao mundo pedalando. E aí a turma diz, não, esse cara é um doido. Yeah. E aí o texto de mais ou menos assim, ó. Assim nossos avós criaram nossos pais, criaram esperando que eles cumprissem essa grande meta deles, que era formar uma família sólida. Era a geração dos nossos avós. Uhum. E claro, deu tudo errado. Nossos pais são a geração do divórcio, das famílias reconstruídas. Exato. Que são lindas e, como a minha e a sua, também não são nada parecidas com as de nossos avós e com as, que elas, com a, as famílias que eles esperavam. Os modelos, o modelo de sucesso dos nossos avós não coube na vida dos nossos pais. E o mundo ficou frustrado. Então, os nossos pais encontraram um outro modelo de sucesso. Qual era? Não era mais a família perfeita, era a carreira perfeita. Ah, verdade. Eles trabalharam duro, estudaram, abriram negócios, prestaram concursos, suaram a camisa. Nos deram o melhor que puderam. Consideram-se mais ou menos bem-sucedidos por isso. E há, na verdade, uma carreira sólida. Existem imóveis quitados, existem aplicações em banco, reconhecimento no meio do trabalho. A pessoa bem sucedida é aquela que deu certo na carreira. É verdade isso? Assim, os nossos pais nos criaram, dando todos os instrumentos para nós sermos pessoas de sucesso em nossa carreira, né? Nos dando a formação que precisava, garantindo que alcançássemos o sucesso profissional, e nos ensinaram a estudar, a investir e a planejar. Deram as ferramentas e nós obedecemos. Estudamos, passamos nos processos seletivos, ocupamos os cargos, e agora? O que está acontecendo? Está acontecendo isso que o Maurício falou, uma crise nervosa. Os executivos que acham que seriam mais felizes se fossem tenistas, os tenistas que acham que seriam mais felizes se fossem bartenders, os bartenders que acham que seriam mais felizes se fossem professores de futebol. Percebemos, na verdade, que o sucesso profissional da nossa geração não nos garante a sensação de missão cumprida. Nem sabemos se queremos sentir essa tal sensação de missão cumprida. Nem sabemos qual é muitas vezes a nossa missão. Nem sabemos se temos uma missão. Quem somos nós? Nós valorizamos o amor e a família, claro, mas já estamos tranquilos quanto a isso. Se casarmos, tudo bem. Se separarmos, também. Se decidirmos não termos filhos, ok. O que importa, na verdade, para a nossa geração é ser feliz. Nossos pais já quebraram a cara, já quebraram essa para a gente, pois já romperam com essa imposição. Será que agora temos que romper com essa imposição da carreira? Uhum. Não está na hora de aceitarmos que, se alguém quiser ser um CEO, um executivo de uma multinacional, beleza, ok. Se quiser trabalhar num café, também, joia. Se quiser ser professor de matemática, tudo bem. Se quiser ser um eterno estudante, ok, beleza. Se quiser ser um fazedor de brigadeiro para festas infantis, tudo bem. Afinal, qual é o modelo de sucesso da geração atual? Será que vamos continuar nos iludindo e achando que essa geração também consegue medir sucesso por conta bancária? Ou sucesso para nós está naquela pessoa de rosto corado e de escolhas felizes? Será que sucesso é ter dinheiro sobrando e tempo faltando? Ou dinheiro curto e cerveja gelada? Apartamento fantástico e colesterol alto? Ou casinha alugada e uma horta na janela? Sucesso é filho voltando de transporte escolar da melhor escola da cidade, ou é você ter o seu filho indo buscá-lo na escola do bairro e podendo no caminho tomar um picolé com ele, ou quem sabe tomar um suco de uva na padaria? Parece que precisamos aceitar que o nosso modelo de sucesso é outro, não esse dos nossos pais. Talvez uma geração carpe diem, uma geração de hippies urbanos. Caso contrário, não teríamos tanta inveja oculta daqueles que jogam diplomas da sua carreira no lixo. E, talvez, uma mera hipótese, os loucos sejamos nós, que jogamos tanto tempo e tanta saúde e tanta vida todo santo dia na lata do lixo, invejando aqueles que um dia jogaram seu diploma no lixo para fazer aquilo que querem fazer. acho que é um pouco disso que tu tá falando. Ótimo. Bem isso mesmo. E cara, eu vejo isso aí muito caracterizado hoje. As crianças já estão entrando em depressão. É? As crianças já estão sendo infelizes porque estão olhando para nós e estão vendo que não é isso que elas querem. É? E a depressão que as crianças estão entrando é uma alteração bioquímica no cérebro. Isso, mais para frente, o problema vai ser maior ainda, sabe? E é bem como fala o texto. Na verdade, nós fomos ensinados pelos nossos pais a ser feliz... Se formos felizes na carreira. Não, a ser feliz no conceito deles, que é a carreira, na maneira deles. Então, por isso que hoje se vê tanta gente com falta de propósito. Se propósito algum, não tem missão. Agora eu vou dar um exemplo. Tequila Baby, que eu até comentei no início da música, a banda Tequila Baby. O Duda Calvin, que é o vocalista, ele é professor de história, ele é formado em história, ele é professor de cursinho, ele dá aula. Mas o emprego dele, que lá na adolescência ele era o objetivo, o propósito da vida dele era ter uma banda de punk rock. Tequila Baby faz 22 anos que está no mercado, mais do que muita empresa, ainda produzindo coisas novas, tocando. Então ele pegou o propósito dele é ser músico, mas também ele gosta de dar aula, ensinar. Ele juntou os dois. As pessoas hoje, por mais que ele possa não ganhar o que poderia ganhar dando total foco na banda e total foco na carreira de professor, ele é feliz. Quando o cara conversa com ele, ele tem satisfação. Ele fala da Tequila Baby como ele fala dos filhos, sabe? Então se criou um propósito. Tu tem um propósito da vida. Aí eu te pergunto, eu, por exemplo, eu tive banda de punk rock também quando era mais novo, mas quantas pessoas no mundo que hoje são, entre aspas, bem-sucedidas, ricas, carreiras e ótimos profissionais, queriam ter uma bandinha de punk rock tocando nos lugares, assim, só por tocar por prazer, pra tocar o som que tu gosta? Quantos têm dinheiro bem-sucedido e lá no quarto deles, ou na sala, no estúdio, na casa, tem guitarra, bateria, tem tudo, só que não toca porque não tem tempo? Exato. Então não adianta, a gente está chegando num ponto, já chegamos. Nós já chegamos. Tu tem que rever os conceitos. É que nem eu falo no meu caso do tratamento da depressão, que às vezes eu converso com as pessoas, as pessoas vêm, porque eu conheço fulano que fez isso. Cara, cada caso é um caso. É verdade. Cada caso é um caso. O meu problema, nos meus neurotransmissores, do meu cérebro, com um remédio ativa e desliga outro lado. A outra pessoa, com o mesmo remédio, faz diferente. Pra mim pode fazer mal. Então cada caso é um caso. Isso vale também pra vida, a questão dos propósitos. Se hoje é uma coisa. Cara, eu sempre brinquei. E tem gente vivendo dia a dia, passando, os anos estão passando e o cara não conhece, ainda não buscou conhecer o seu propósito. Tem isso também. Tem pessoas que estão vivendo tão no automático, na boiada. Naquele automático. Na massa, na boiada. Que elas vão continuar sendo infelizes porque elas não se deram nem a atenção de dizer assim, porra, por que é que eu tô aqui? É? Por que é que eu existo? Qual é o propósito da minha existência? O que que eu gosto? O sentido da minha vida? O que que eu gosto? Tá ligado ao quê? Quais são as coisas que as pessoas veem em mim? Pô, tu é um cara que isso aí, tu dá pra tu fazer isso, cara, isso aí é o que eu gostaria de fazer realmente. Mas isso é uma coisa... Ah, dá dinheiro. Ah, então não vou fazer. Eu vou fazer o que dá dinheiro, mas aí a gente cai pro relacionamento, pra parte pessoal. Tem pessoas que estão casadas hoje, que estão casadas, ou que estiveram a vida toda casada sem ser feliz. Dependendo, pode ser um relacionamento teu que não tá te fazendo bem. Cria coragem e diz não quero mais e toca a vida, vai saber o que faz bem pra ti. Tu tá, além de atrapalhando a tua vida, tu tá atrapalhando a vida de outra pessoa. Isso vale pra relacionamento também, pra emprego. Cara, tu tá mal no teu emprego, tu não gosta, tá com nojo de tudo, daqui uns dias tu vai pegar uma pistola e... O tempo tá passando, cara. Cara, larga agora! Porque aí eu vou ficar desempregado. Cara, se tu tem duas bolas, tu te garante, tu consegue outro logo. Ou dois ovários, né? Ou dois ovários, que nem se fala em espanhol, los ovários. Cara, tem uma frase que eu uso no meu trabalho que eu gosto muito. Se você está no caminho, identificando que está no caminho errado, pare e volte. Sempre há tempo. pra você pegar o caminho certo. É bem isso aí. Então, um exemplo que até eu ia comentar, quem me conhece, eu sempre brinquei entre aspas, porque eu tô falando a verdade. Que nem eu falo, eu não gostaria de ter um filho homossexual. Ai meu Deus, homofóbico. Não, deixa eu explicar. Eu não gostaria. Porque eu sou homem, o meu filho é homem, eu gostaria que fosse homem, algo natural, que seria o biologicamente certo. Mas, cara, se o meu filho fosse gay, se fosse, não, ele pode. Não, o mundo tá. Daqui uns dias se assume, ou lá pra frente. Até aqui tu sabe que. Até parece... o momento, pelo que eu vejo, não. Mas daqui a pouco ele não deu nenhuma característica. Não deu pinta. Não deu pinta. Mas digamos que ele fosse, olha, chega, pai, eu sou gay. Cara, legal. Tu é? Tu não é? Tu fugiu do padrão que é o ser homem, macho, boludo, pentelhudo. Tu é, beleza. Trata da mesma forma. O que importa é o quê? A felicidade do meu filho. Se um dia ele chegar com o Paulão de namorado, esse aqui é meu namorado. Eu vou fazer umas brincadeiras, só vou dizer, viu? Que não vai negando esse tamanho, tá? Mas seja feliz, cara. Aí é que nem eu brinco. Aí vem a questão da brincadeira. Eu prefiro entre ter um filho colorado e homossexual, eu prefiro ter um filho homossexual. Por quê? Porque o colorado, eu nunca iria no estádio com ele. O colorado, a gente não iria ver jogo, tomar cerveja junto, aproveitar. E ele homossexual, sendo gremista... ia ser a mesma coisa. Que radicalismo. Mas é! Ou se teu filho torcer pro Santa Cruz, tu vai passar te enfiando lá no arruda que pode desabar. Tá? Então, mas é uma questão de fugir do padrão. E hoje as pessoas ainda tem muito homossexual que não se assume porque. Não. Não quer fugir do padrão. Vai ficar feio. Tá? Eu conheço homens homossexuais, em especial dois. Cara, são as pessoas que depois, até um contando que ele era totalmente infeliz. Depois que ele se assumiu, que ele pensou, quer saber, foda-se, todo mundo chutou o balde, sou eu, minha vida, ele brincava, coisa é meu. Cara, ele é uma pessoa. Esses dois são as pessoas mais agradáveis de tu conversar. Mas há de convirmos que nós vivemos hoje já numa época que, apesar de todas as dificuldades que existem ainda para se assumir a sua condição sexual, que eu coloco sempre como condição, porque eu acho que o cara não opta. É? Tá? E acho que hoje está até mais fácil, cara. Uhum. Com todas as dificuldades que ainda existem. Há 20 anos atrás ninguém assumiria isso. Ah, não. É, e aqueles que o fizeram sofreram bastante. Quer dizer, tu passa, na verdade, a pagar um preço muito alto. Pagava-se um preço muito alto antigamente. Hoje em dia está até mais fácil. Alguns pais compreendem, apoiam e estão do lado, estão junto e tal. Né? Mas assim, trazendo um pouco para essa questão assim, e também participando um pouco dessa discussão que tu estava falando sobre aquilo que é apresentado socialmente como pessoas bem-sucedidas, nós temos uma grande dificuldade como seres humanos, e aí eu não sei se o Hector e o Maurício concordam comigo, que gira em cima daquela máxima, né? A gente sempre se compara com os outros. Exato. O grande problema da comparação é que a gente compara sempre o palco do outro com o nosso bastidor. Verdade. É. Né? O cara nunca tá vendo o que é que o outro tem no bastidor, mas tá vendo sempre o palco, aquilo que ele apresenta de melhor. Eu pensei que ele... mesmo. Mas aí, como a gente tá comparando o palco dele com o nosso bastidor, a gente faz, pô, eu sou merda. Eu sou um infeliz. Olha o cara lá. O cara agora é presidente não sei da onde. O cara lá é um baita de um socialmente bem sucedido ali, papapá. E eu tô aqui. Cara, tu não sabe o que é que aquele cara passa. Tu não conhece o bastidor dele. Tu sabe se ele tá feliz. Tu não sabe se tu, aonde tu tá, né? Aonde tu julga. Aonde tu julga tá menos. Tu não tá muitas vezes mais feliz, mais até realizado. Sim, tu mais tem, tranquilo. Tu não tem o que ele procura, o que tá faltando pra ele. É. Muitas vezes. Às vezes ele quer o teu bastidor e não o palco dele. Isso, exatamente. Tu quer, tu bota a tua cabeça no travesseiro e dorme, e aquele cara que tu tá vendo o palco dele ali, o fantástico, a fantástica, muitas vezes tu coloca a cabeça, ela não coloca nem a cabeça pra dormir, porque não consegue. Não consegue? Né? Quantas pessoas hoje que muitas e muitas vezes estão ali do nosso lado, a gente julga ser pessoas assim que têm um nível de alegria, de felicidade, e passam por dificuldades até maior do que a nossa. E a gente está sempre comparando o palco das pessoas com o nosso pastor. Conselho que eu deixo aí para o pessoal que está nos ouvindo. Cuide isso. Se você começar a se comparar, sempre perceba isso, que você está comparando o seu bastidor com o palco da pessoa que você julga ser bem-sucedido. E no momento que tu começa a botar o teu bastidor em cima do teu palco, onde todo mundo sabe o que tu passa e o que tu faz, também facilita muito. Porque aí tu não tem nada, o que tu tá. Aí cai bem na frase do Kurt Cobain: eu prefiro ser odiado pelo que eu sou do que amado pelo que eu não sou. Então, resumindo, a gente pode falar que a felicidade. A felicidade parte de cada um, mas a felicidade é o entender um dia o seu propósito de vida? Começa tudo começa para você descobrindo qual é o seu propósito existencial. Tudo começa com isso. Entendendo. Só entender e descobrir não é suficiente, mas começa por aí. Mas o caminho, no momento que tu descobrir e entender, o caminho da tua vida vai ser menos penoso. Porque o que tu vai estar fazendo é para atingir um objetivo que realmente tu quer. Exatamente. Porque... Pode falar. Não, eu ia dizer, além do ter a felicidade quando tu sabe o teu propósito, eu acho assim, cara, que é aquele velho clichê, né? A felicidade está nas pequenas coisas. E é verdade, cara. É? Tu não é feliz o tempo inteiro, que nem tu falou, Fábio. Pegou e disse, ah, tem a música do Vanderbilt, né? Consigo ser feliz o tempo inteiro. Mas, cara, tá nas pequenas coisas, cara. Digamos assim, um bom exemplo. Ah, eu tô em casa às vezes, aí eu vou ali, pego uma cerveja, vou tomar uma cerveja. Eu tô feliz, cara. Tô ali olhando os vídeos, engraçado, enquanto tô feliz. Tô gostando daquele momento. Outro momento, eu vou vir aqui no Maurício. Vem aqui, a gente vem conversar, toma um mate, toma uma cerveja, alguma coisa. Tô feliz. Não mente que tu nunca tomou mate aqui, só cerveja. Não precisa falar, né, cara? Tá, mas é isso aí. Eu particularmente, cara, tá com a minha família. Só de eu estar com a minha família, fazendo um churrasco, tá ali conversando. Já me deixa infeliz, eu. É o contrário do Maurício. Eu prefiro ficar em casa. O Maurício já fica triste. É? Eu não, cara. Então assim, porque 5 minutos tá briga. É. São poucas, são muitas coisas, assim, pequenos detalhes, cara, que tu além de tu ter um propósito que já te faz feliz, tu as pequenas coisas. Mas é que quando tu identificar o teu real propósito, tu vai identificar essas pequenas coisas que. Sabe, tu vai começar a dar valor para as pequenas coisas e para as grandes também. Mas tu vai começar a valorizar o que realmente te satisfaz. Todas as vezes que você faz algo, uma ação, ou algo que você está trabalhando, está agindo, está atuando, em que aquilo está diretamente alinhado com o teu propósito, isso é uma coisa que dá uma satisfação, cara. Aquilo te dá uma energia. Tu recarrega tanta bateria com aquilo. Tua vida passa a ter uma outro sentido. Outro sentido, mas na verdade tua vida passa a ter um nível de energia. Tu é um cara que vibra vive numa vibração lá em cima. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu acho que não sei te dizer, mensurar quando isso aconteceu, mas eu já descobri o meu propósito, e assim, meu propósito é bem raso assim, para o pessoal entender. Eu sou um cara que tem como um propósito muito claro ajudar as pessoas a serem melhores. Cara, quando isso acontece no meu trabalho, naquilo que eu faço, e o Maurício já me conhece, ele já acompanhou algumas coisas, cara, isso muda meu dia. Quando eu consigo fazer uma ação que de alguma forma eu contribuo para melhorar alguém, para melhorar ela em alguma área da vida dela, em alguma área que de repente eu conheça bem, isso me dá muita energia. E, cara, não é fácil ser bem sucedido quando você tem um propósito desse. Porque quando o cara tem um propósito desse, ele é muito usado. Ele é muito usado pela maioria das pessoas. Porque até enquanto tu é uva, beleza. Quando tu vira pasta, o pessoal não quer mais saber de ti. Né? Mas não adianta. Tu ser propósito, eu vou estar sempre fazendo. Entendeu? Eu tenho que me proteger de algumas coisas, mas eu vou estar sempre fazendo isso. Agora tu vem bem, eu venho bem, né, cara? Agora tocou no negócio que é verdade. Cara, o negócio assim, ó, a minha avó principalmente, cara, sempre me falou assim, ela sempre me deu conselho, ela disse: tu tem que aprender a dizer não pros outros. Cara, eu sempre assim, ó, se eu estiver em casa dormindo e tu me ligar, ó, preciso que tu me busque no inferno. Eu vou pego meu carro e vai. Vou. Passando por um momento de dificuldade, pergunta quem é que vai ajudar. Esse é. Cara menos espera. Aí a vida te ensinou a dizer é. Não, teu e a, cu e foda-se. É, e aí automaticamente o que acontece, cara? Automaticamente tu. Um padrão que tu tinha de pensamento sobre os outros, sobre determinados valores e atitudes, tu muda. Entendeu? Porque eu era muito aberto, cara, entendeu? Ah, Maurício me ligou 3 horas da manhã, pá, me empresta o carro, pá, acordo, venho aqui, trago o carro, me leva e levo o carro. Mano. Hoje em dia eu já não sou mais assim, cara. Claro. Entendeu? O cara, você ferrando, o cara aprende. Aí o que acontece? Você tá chegando à maturidade. Isso, e outra coisa que acontece, antigamente eu tinha um pensamento, bah, eu quero pegar um carro bem melhor, assim, que, cara, hoje em dia se eu tiver uma motinho simples, um carrinho simples, que me leve e pra qualquer lugar, cara, que tu queira ir. De meio de transporte, tá bom. Tendo 2 rodas ou 4, tá bom. Eu não preciso de mais, cara. Com você aconteceu isso, comigo aconteceu também. E eu acho que quando a gente chega nesse estágio é quando a gente começa a se apropriar de uma forma inteligente daquilo que a gente tem como essência. Né? Eu continuo fazendo as mesmas coisas. Sim. Diante desse propósito, só que de forma inteligente. Eu não deixo mais, eu não confundo mais. Uma coisa que acontecia muito na minha vida também, e eu vi outras pessoas, eu já escrevi sobre isso, inclusive. Era que eu tinha uma postura que era a seguinte forma: eu confundia humildade com anonimato. Eu achava que se eu fizesse alguma coisa legal, que fosse motivo de alguma transformação, de alguma mudança, de algum impacto, e aquilo dali fosse de alguma forma ser anunciado, quem fez isso foi o Fábio, eu achava que aquilo dali era uma arrogância. Eu tinha que me esconder e viver, não ficar no anonimato, para não soar com aquilo, não soar como uma arrogância. Para eu não ser convencido. E com o passar... É que nem dizer que é gremista hoje, não. Com o passar do tempo, bicho, o que é que acontecia? Papagaio come milho, periquito leva fama. Eu não aparecia, porque eu queria dizer, não vou aparecer, eu fiz isso aí. Isso aí foi algo que foi algo promovido pela minha ação. Mas eu não vou aparecer, que é porque se eu for aparecer, eu vou ser um cara assim, de repente convencido. A turma vai dizer, pá, o cara tá ali, ó, tá se achando, então eu vou ficar na minha. O que é que acontecia? Alguém ia e aparecia no meu lugar, dizia, não. Aí o cara ia e pegava pra ele aquilo ali. Ele ou ela chegava e entrava no vácuo. É aquela frase que a gente usa no Nordeste, que é onde grama não cresce, mato cresce. Entendeu? Eu deixei o vácuo, deixava o vácuo, o cara ia aparecer no meu lugar. Sim. Então eu era aquele eterno cara que ficava na minha para os outros aparecerem no meu lugar. Chegou uma hora que eu comecei a usar a inteligência. Peraí, eu tô confundindo anonimato com humildade com anonimato. A humildade é outra coisa. É. Eu posso sim aparecer e continuar sendo humilde. Com certeza. O cara que mais apareceu no mundo por ações de humildade, né, foi Jesus Cristo, velho. Ele nunca foi arrogante. O mundo se divide antes e depois dele, o mundo ocidental. Mas o cara nunca foi arrogante. Ele sempre foi humilde. Ou seja, por que que eu tava me escondendo? Né, entendeu? Sim. Por que que eu tava me escondendo? Não havia necessidade de me esconder. Havia necessidade de eu aparecer, mas de uma forma inteligente. Né? Isso acontece. Cara, nós vivemos, na verdade, num tempo de muitas mudanças. E nós estamos, na verdade, fragmentados. A pós-modernidade tá deixando todo mundo muito em crise. Porque, eu digo sempre, aquele a quem a gente mais precisa, a gente persegue, quer fuder, quer lascar com ele, que é o outro. Uhum. Né? A gente está sendo levado por um tipo de individualismo obsessivo, onde ninguém se junta mais com ninguém. Que se foda do resto... Eu sou eu sozinho, eu sou eu na minha solidão, eu sou eu na minha tristeza, eu sou eu na minha indignação, mas eu não me junto com ninguém. Eu só vou me juntar com alguém se a massa tiver, se for no meio da massa, eu vou me proteger. Ou se me trazer algum benefício. Mas se não trouxer, meu negócio é o seguinte, eu vivo a minha solidão e sou individualista e sou extremamente egoísta. E esse individualismo exacerbado, que promove, por exemplo, o cara ter 5 mil amigos numa rede social e na verdade são um cara solitário, não conhece ninguém. É a que a gente vive hoje. É aquela solidão que está fazendo a família atual não que vive na mesma casa não se ver dentro de casa. É. Né? né? Não. Muitas vezes o cara mora fora daquele seio ali e vê mais as pessoas do que aquelas próprias pessoas que moram ali. Às vezes tu de longe tu conhece, sabe mais sobre o sentimento dos teus amigos, teus filhos, teus familiares, do que quem tá perto. Do que quem tá porque perto. Assim, ó, o cara tá no quarto. O cara tá comendo no quarto. O cara tá vivendo só no quarto. A verdadeira amizade, a verdadeira relação entre pai e filho, entre familiares, é tu saber essa questão dos sentimentos. Saber o que tá passando na cabeça. E é hoje as pessoas não se importam mais o que tá passando na tua cabeça. Até eu ouvi uma frase essa semana. A gente estava falando de bem sucedido, que aí questão de patrimônio, etc, etc. O que o ser humano tem de grandioso é um intelecto. O intelecto tu consegue o que tu quiser, investindo nisso, sabe? Então, a questão, como eu falei, de um filho, de um familiar, de um amigo, tu saber, tu reconhecer o que que tá sentindo, o que que tá passando na cabeça desse teu amigo, familiar... Isso é um verdadeiro relacionamento. Então, em vez de ter 5 mil amigos que cada um tá cagando porque tu sente, mostrando, e tu tem três. Mostrando só o palco. É. Mas, um lugarzinho pra mostrar só o palco, é o Facebook, que é o da rede social, né? Só ver o palco da galera ali. Uh-huh, é um dos maiores índices de depressão. É o pessoal que é viciado em Facebook. Em Facebook. É. Então. Resumindo assim, eu pra mim, Maurício, o que eu acredito que seja felicidade? Tu ter um propósito, não interessa qual for o propósito, tu ter um propósito. O teu, né? O teu. Então, assim, o meu propósito é plantar banana, fruta, banana no morro, nos Alpes Suíços. Cara, se der, vamos tentar, né? Com o tempo eu vou ver que não vou conseguir, eu vou ter que mudar um pouco o propósito, mas tá naquela linha. Tu tem um propósito de vida. O propósito de vida não é, a gente fala muito em propósito de vida, mais em carreira, mas não, qual é o teu propósito de vida? Eu quero ter 5 mil amizades ou 3 que sabem mesmo, estão sempre junto? Qual é o teu propósito de vida? Eu quero ficar solteiro ou quero ter e ter umas 15 mulheres por semana, pro cara se divertir, ou quero encontrar alguém, ou quero ficar sozinho. Então tu tem que criar o teu propósito de vida, tu identificar, tu saber o que tu realmente quer, ver o que te faz feliz e fazer. E outra, cara, uma coisa que está muito associada ao saber, conhecer o teu propósito, e aí você pode começar experimentando a conhecer ele, juntando, fazendo uma interseção entre os valores que você tem e os seus talentos naturais. Quando você começa a fazer essas interseções entre aqueles valores que você tem mais nobres na tua vida e aqueles talentos naturais que as pessoas te procuram e falam, poxa vida, tu faz tão bem isso, sempre te procuram por aquilo e tu sempre se pergunta, por que, é que as pessoas me procuram tanto por causa disso? Né? Juntando isso com teus valores, tu vai fazendo essas interseções, tu vai descobrir isso naturalmente. Hã? Mas sempre com a certeza que eu quero deixar também pro pessoal, cara, te preocupa em fazer o teu currículo, ok, mas o que tu vai deixar é mais importante, é o legado que vai fazer a tua história. As pessoas vão lembrar de ti, vão estar em volta do teu caixão por aquilo que tu vai deixar. É verdade. Né? E não por aqueles currículos que tu vai construir. Uma das coisas que a gente sempre faz quando encontra alguém assim que está verde nessa área é dizer o seguinte, cara, imagina agora teu velório. Vê se tu consegue imaginar a cena do teu velório agora. As pessoas vão estar lá, pessoas que te conhecem, vão estar em volta do teu caixão, vão estar em volta ali daquele momento ali, são milhares, amigos, pessoas que conviveram contigo. Algumas vão estar, outras não. E as que estão lá, estarão lá. Elas vão estar falando o que de ti? Imagina essa cena agora. O que é que elas estariam falando? Pô, esse cara foi isso. Essa pessoa foi isso. Essa pessoa foi isso. O que é que elas vão... É isso que vai valer, cara. O que é que tu vai deixar? É o que as pessoas vão estar dizendo quando terminar a tua vida. É ir com isso que tu tem que se preocupar. É o legado, cara. É o que o teu filho vai dizer. É o que tua mulher vai dizer, é o que teus amigos vão dizer, é o que as pessoas que conviveram contigo vão dizer de ti, e vão dizer, essa pessoa foi isso. É isso que tem que ser construído na vida da gente. É. Currículo é bom, mas tu tem que se importar em construir legado. Legado é mais importante que currículo. É, ele foi, não teve. Isso. Ninguém vai dizer. Lá não. Maurício, tu falasse tudo, lá na hora, ninguém vai estar falando. Poxa, esse cara tinha um carro bonito. É. Poxa, esse cara tinha. O cara, e o filho vai falar, o cara vai ficar comigo desse ninguém, cara. Puta, ninguém vai estar dizendo assim. A mãe te incomodando. Ah, esse cara tinha um apartamento na beira-mar de Boa Viagem. Ah, esse cara tinha uma fazenda lá no, na Uruguaiana. Cara, ninguém vai estar falando isso. É, vai ser. Ele foi um bom pai, ele foi um amigo, etc, etc. Tu sabe que é bem isso aí que tu falou. A vida termina aí. Aí o teu propósito tem que chegar com os teus valores para te chegar lá no fim da vida e ser o que as pessoas vão falar no teu velório. Vão falar do teu legado, do teu legado. Que deixou na vida dela. Uma coisa assim, com meus ex-alunos ali, ó, uma coisa que eu sempre sempre passei para eles. Cara, briguem pelos seus direitos. Briguem. Se for preciso, briguem. Vão atrás. Se vocês têm razão, vocês têm a razão, têm o conhecimento para ter a razão e for para discutir, discuta. Coloca teu posicionamento, nunca aceita nada dos outros, nunca baixa as orelhinhas e bota o rabinho no meio das pernas. Tá. Então, lá no fim da tua vida, um exemplo vai chegar, ele era um cara forte. Ele era um cara que, olha, sempre se posicionou. Sempre se posicionou. Cara, isso pode ser sim. Um sucesso. Bem-sucedido. Aliás, vale a pena até falar da etimologia da palavra. Ser bem-sucedido significa que alguém vem depois de ti e vai encontrar algo que tu deixou. Uhum. Então, pessoas bem-sucedidas, na verdade, são aquelas que o suceder dela vai encontrar algo para dar continuidade. Ela tem uma sucessão bem feita. Sim. Entendeu? Ser bem-sucedido é aquela pessoa que vai te suceder, vai encontrar algo depois de que tu sair dali. É, vem da sucessão. Vem da sucessão. Então, se tu não... O ser bem-sucedido tem mais a ver com o pós do que com o pré. É? Tem mais a ver com o pós. Exatamente. Com depois que tu sai, do que com o pré. O que tu ensinou pro outro que vai ter sucesso. É. Tu tem que ver... Só voltando no que nós tava falando sobre quando tu morre, tu vai deixar o legado. Cara, hoje em dia, do jeito que anda, as pessoas pensando só em si e cuidando da vida dos outros e vivendo uma vida falsa, entre aspas, digital, fake. Cara, eu acredito assim, ó, vai ter muita gente, vamos dar um exemplo aí, o Maurício. Ah, o Maurício morreu, vai chegar lá no velório, tá, também vivia depressivo, né, cara? Tava sempre lá, Deus o livre, não saía mais pra nada. Isso aí era visto. Aí pega o Hector. Mas também vivia bebendo. É assim, cara. Que é bem, mas é bem assim. Ninguém vai lembrar o que tu fez. É. O Hector tava lá, mas era parceria. Mas eu vou lembrar. Ele tava sempre ali. Eu vou lembrar o que esse cara fez. Ele tava sempre ali. Eu vou lembrar o que tu fez. Não, o Maurício, eu vou lembrar uma coisa que ele fez, cara. Que foi que marcou, e eu vou te dizer, o dia que aquele que dia da zona lá? Não, não ia falar, né, cara? Não ia entrar em detalhes. Não, mas foi um dia assim, cara. Eu tinha uma entrevista de emprego, era 7:30 da manhã, né? É. E um frio desgraçado, cara. E eu não tinha carona pra ir. Eu falei pra ele, só pra ver, né? E ele já falou, não. Amanhã eu levanto 7 horas e... Vou te levar. É, eu fiquei meio assim, né, cara? Quando foi no outro dia, 6:30 da manhã, eu mando mensagem, tô pronto. E aquilo ali... Então são coisas, são pequenas coisas assim. Mas eu acho que hoje em dia, do jeito que tá o mundo, cara, puta merda. Aí você julga por, sabe? Pelas coisas que tu. Véi. E infelizmente nós estamos vivendo nessa era ainda da carreira, né? Ainda vivemos na era em que ser bem sucedido é a felicidade. A gente tá na rebarba dos nossos pais. Nossos pais nos criaram para nós sermos bem sucedidos na nossa carreira, porque a felicidade estava nisso. Eles foram da época em que ter uma família, aquela coisa toda. E aí já não deu certo. Não deu certo, eles correram para a carreira. A pergunta é: a gente está correndo para onde? Entendeu? Porque eles correram para a carreira e, inclusive, nos ensinaram isso. Nos ensinaram, e a sociedade também nos ensina ainda hoje isso. Então, cara, o que a gente está vendo hoje é que a coisa está de um jeito que as próprias carreiras. Elas estão sofrendo hoje no momento da, da, da, essa alvorada da informação está destruindo. É uma ruptura tão grande. Uma ruptura tão grande que tem empregos que não vão existir daqui a 5 anos. É. Né? Eu comentei com o Maurício. Só que a crise do ser humano sempre vai estar presente. Sim. Emprego não. Mas a crise vai estar lá. Claro, eu comentei com o Maurício, duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, assim. Até eu falei meio que separado para ele, mas as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando numa empresa, fazia tempo já, e estava fazendo faculdade. Entrei para faculdade, lá em casa, onde eu vou, Deus o livre, tem que entrar para faculdade, tem que. Né? É aquela história do tu tem que ser bem sucedido, tem que fazer faculdade, arrumar um bom emprego, casar, ter filho e morrer, entendeu? Que bom que ainda está nisso aí. É, né? Claro, na nossa época. Eu estou preocupado, só para fazer um parênteses em relação ao que tu vai falar. Eu estou preocupado porque tem lugares como aqui, em Santa Maria, que ser bem sucedido é só ter o canudo. Sim. Parece que o mundo acaba. É verdade, é verdade. Tu vai, estuda ali, os filhos vêm não sei da onde, todo mundo vem aqui, que é uma cidade universitária. Aí terminou o curso, parece que acabou. Cara, é o começo do negócio. Acabou, já tá. É porque a família disse que tem que se formar. Tem que se formar. E aí... Aí o cara fica infeliz. Na verdade, o que tu deve na tua vida é agregar conhecimento sobre as coisas do teu propósito. E não fazer um curso superior. Ah, fiz direito, mas eu não gosto faça, de direito. Cara, que faça não, teu direito. Mas eu não gosto. Não faz então o que tu gosta. Eu gosto de faz o que tu gosta. E aí, que faça também. Pode fazer também. Pode fazer. Mas se tu, quantas pessoas se formam e dizem, bah, não é essa carreira que eu quero, vão lá e fazem outra faculdade. Sim. Aí sim. Só que tem pessoas que ficam a vida inteira trabalhando na área do direito, por exemplo, que não gostam. Assim, eu acho que a gente pode ser mais plural. Às vezes um cara que é médico, tá, se formou em medicina, mas gosta de poesia. Pô. O propósito da vida dele é ser poeta. Por que, ele não pode ser um médico poeta? Sim, foi o que eu falei do Dacal. É. Ele é o professor e tem a banda. Dá pra ser. O cara falar aqui. Não, senão daqui a pouco Deus o livre, cara. Dá pro cara falar. Depois vão dizer que o cara só bebe. Vai, diz aí, mas fala. Aí, só um parênteses no meio do assunto. O que eu fazia lá, o que eu faço até hoje. É o meu meio de vida. É o sistema de segurança. Certo. Aí... Se formou, deu toda a satisfação. Não. Eu estava trabalhando nessa empresa, eu ganhava bem, relativamente bem, estava tranquilo de dinheiro e coisa. Só que eu não estava feliz, cara. Eu não tinha, eu acordava de manhã, parecia que era penúria, assim. Eu acordava, botava os pés no chão e, meu Deus do céu, cara, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu acordava, ia trabalhar, cumpria meu horário, vim embora e depois ia para a faculdade. E aí o que aconteceu? Eu fui indo, levando com a barriga a empresa, o trabalho, eu não tava feliz. Cara, o dia que eu resolvi assim, ó, é o trabalho que tá me deixando para baixo. Eu vou largar esse de mão. Esse especificamente. É, esse aqui, eu vou largar de mão. O ambiente não tá bom, não tá, e eu não tô feliz. Vou largar de mão. Cara, eu pedi as contas, fui embora, a hora que eu saí na porta, parece que me tiraram um elefante nas costas. Ah? Tá. Aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar por conta. Só alegria, cara. Sabe? Não é a mesma coisa estar empregado. O dinheiro é incerto, tudo vai depender do teu. Né? E aí eu comecei a fazer a faculdade. Eu tava com tempo livre, coisa. Cara, chegou uma época assim que aquilo ali não tô feliz. Não tava feliz. E aí um dia eu vim e conversei com o Maurício até. Cara, assim, ó, tô mais ou menos, mas não tô feliz, cara. Então o Maurício pegou e disse, cara, não tá feliz? Olha. Qual é teus objetivos? Ali me falou os objetivos dele, nenhum envolvia o curso de administração, claro. Estava formado. Eu falei, cara, o objetivo era... Só te interrompendo, aquilo que eu larguei de mão na empresa, voltou quando eu comecei a fazer a faculdade. Hã? Aí eu falei pra ele, como o objetivo dele era trabalhar nessa área da segurança. Da segurança, no abrir a empresa dele. Eu falei, cara, começa a trabalhar e quando tu vê que é necessário fazer a faculdade, recomeça, porque aí tu vai ter prazer de ir na aula, sabe, não adianta tu te forçar a fazer, pega, deu. Então eu só comentei esse negócio do trabalho aí da faculdade, por um parênteses tu abriu, porque tu pegou e disse, ah, se tu não tá feliz, segue outro caminho. Aquilo que tu falou, se tu vê que não tá feliz, vai no caminho até o ponto que tu... Chega naquele ponto que tá errado, o caminho tá errado, chega, se volta, tiver errado, cara, volta. Sempre dá tempo. Exatamente, eu abri esse parênteses aí por causa disso. Mas é bem isso aí, cara. Então, podemos resumir que o estilo de vida atual hoje, o considerado certo, daquele meme que eu vi na internet, é o nasce, estuda, se forma... trabalha, se aposenta e morre? Com certeza, mas daqui a um tempo ele vai mudar. Ah, vai? Mas a questão do trabalho, por exemplo, aposenta hoje em dia, que daqui a pouco já tá cortando. É, e já estão cortando o nascendo também. Cara, eu vou falar um negócio sobre isso aí, só para fazer uma. Eu sei que, que é importante eu falar isso aí. Eu já dei uma palestra sobre isso. Cara, nós temos uma ideia de que trabalho, para nós, tem que ser uma coisa chata, árdua e sofrida. Exato. A palavra trabalho, inclusive, vem da palavra tripalho, que é um instrumento de tortura medieval, de três paus entrelaçados que deixava o cara sofrendo horas ali até morrer. E a gente, ao invés de abraçar a palavra laboro, que vem de lavoura, né? Abraçou essa palavra trabalho. Que em italiano que trabalho. E tripalho, né, de latim. E é incrível como a gente ainda vive uma época em que as pessoas dizem assim: quando eu parar de trabalhar, aí sim eu vou ser feliz. Exato. E por que tu não é feliz enquanto trabalha, cara? Exato. Né? Por quê? Porque aquilo tem que ser sofrimento. Tu tá no lugar errado. É? Por que aquilo tem que ser penoso e sofrido? É, né? O meu exemplo. Quando eu parar de trabalhar, isso normalmente são a geração dos nossos pais, né? Que foram nessa de que tem que ser você bem sucedido. Precisa ser um cara bem de carreira, né? Uhum. E aí o cara, eu vou botar Raider nos pés e vou descansar. Aí sim eu vou viajar. Cara, acabou a vida já, passou. Falando em aposentadoria, por isso que eu lembrei disso. Mas continua aí. Não, mas é a questão do trabalho em si, do lavoro. É o meu exemplo naquela instituição do ensino superior. Cara, quase todo o tempo que eu estive lá, nós trabalhávamos como família, eu tinha prazer de ir, a dar aula era um prazer. O cara, nossa, ficava... Semeadura. Não, o cara ficava feliz sair, porque tu ia produzir. Quando houve a separação, que a mãe se separou e o trocou o pai, veio o padrasto pra dentro. Sim. E começou o clima a ficar ruim, quando apertou, meu filho, tchau. Porque, aí claro, aquele estresse de 6 meses que eu tive foi estupim para minha depressão maior, grave. Ou seja, tu, sabe, é fruto disso. Eu sou fruto desse estresse. Por quê? Porque eu fiquei 6 meses levando nas costas, aguentando e me estressando. Se, quando começou o estresse, eu tivesse a minha filosofia que eu tenho hoje, o foda-se, eu não tava assim. Uhum. Isso, e é rápido, pessoal, é rápido. É em 3 meses, em 6 meses, de um mês para o outro. É tudo bioquímico. O bioquímico ele demora um pouquinho, mas vai acumulando, mas pode ser rápido. E quando tu entrar, meu filho, dependendo da intensidade da tua doença, é anos para te sair. E é medicamentos e dinheiro. Aí a gente cai pro dinheiro gasto com tratamento médico. Por quê? Porque a gente chegou num certo ponto do caminho que estava certo, quando viu que estava errado, não voltou. Ainda quis dar uns passos para frente. E lá na frente é onde tu não te derrubou e tu não conseguiu nem voltar e tu ficou parado. Tá? A Organização Mundial da Saúde diz que até 2020, 70% da população do mundo vai ter algum tipo de transtorno. Doença mental. Transtorno mental. Até 2030, a depressão era para ser a maior doença que afasta do trabalho. Os Estados Unidos perde 200 não sei quantos bilhões de dólares só pelo afastamento, por causa da depressão. E esse dado de 2030 já diminuiu para 2023. Vai ser a doença no mundo que mais vai afastar do trabalho, e é uma doença... Aqui no Brasil já é a segunda. E é a segunda. Aqui no Brasil, não, o afastamento do trabalho já é infeliz. Mas quase todo mundo também. Tanto que na Inglaterra, no passado, criaram o Ministério da Tristeza. Sim. Então, é uma doença que o custo, para quem não tem, é uma doença que tu não faz um exame ou uma cirurgia e tu te recupera e melhora. Por exemplo, problema cardíaco, tu toma remédio, faz cirurgia e melhora. É tudo subjetivo. Então, o tratamento que pode durar 6 meses, esses 6 meses pode dali um pouco é 24 meses, dali um pouco é 3 anos, dali um pouco é 4 anos, daqui tem um pouco como é 5 anos. A perna não colou, né? Deto, o braço não colou. Não tem o objetivo, é tudo subjetivo. Então, sobre a questão do estilo de vida, de nascer, estudar, se formar, trabalhar, aposentar e morrer, hoje nós vivemos. Sabe, às vezes, quando o cara tá na função do dia a dia, tu para e pensa. Tu corre 5 dias, segunda-feira tu começa pensando no fim de semana. É verdade. Aí, segunda-feira é uma penúria. É a síndrome do Fantástico, né? É, a musiquinha do Fantástico. Todo mundo faz puta. É, tá. Tá? Tu passa a semana inteira pensando no fim de semana. E vocês já pararam para pensar que a gente passa de 12 meses no ano, 11 pensando em um mês? Tu, né? Eu já pulei fora disso. Não, não, não. A grande maioria. Generalizando, sim, sim. A grande maioria. Cara, tu volta de férias, falta 11 meses. Falta 3 meses. É as férias. Aí entra aquela questão que tu falou. Sofrimento, né? O bem-sucedido, ele pode lavorar e não trabalhar. Ele pode ser feliz, ele pode, como um exemplo que eu dei, cara. Semear e colher. Era muito bom trabalhar com meus colegas, a gente fazia, todo mundo. Aí, de uma hora para outra, se transformou o lavoro num trabalho, que foi um inferno. Então, tu consegue trabalhar feliz, sendo feliz. Tu consegue fazer as coisas da tua vida, mesmo trabalhando, mesmo estudando. Só que nisso a gente tem que ter um propósito de vida. Tendo um propósito, facilita tu conseguir fazer o que tu realmente ama e o que tu gosta. E eu te digo, pessoas felizes são pessoas mais produtivas. Mas com certeza. Aí entra aqui, já que a gente está na finaleira para encerrar, a questão do... Você sabia, até a gente vai deixar no link da reportagem na descrição ali. Você sabia que trabalhar mais de 39 horas por semana faz tão mal quanto fumar? Tá. Pessoal, leiam a reportagem. É muito interessante. Só vou resumir. O máximo de produtividade de um ser humano hoje é 4 horas. Tanto que na pesquisa que eles fizeram, eles falam que se cortar as outras 4, não faz diferença nenhuma. Países como a Suécia já estão cortando 2 horas. Tu recebe por 8 e trabalha por 6. A produtividade já está aumentando. Então, tu tem momentos do dia que tu é mais produtivo. Por exemplo, tem gente que não produz de manhã, então deixa em casa dormindo e trabalha até mais tarde. Perfeito. Ou vice-versa, tem gente que depois das 4 horas da tarde é uma ameba, então trabalha mais cedo, sabe? Perfeito. Aí a gente volta de novo naquele padrão. Nós tínhamos um padrão antes, que feliz era família, depois o feliz era bem-sucedido. A gente tem também hoje um padrão que influencia na felicidade do trabalho. O padrão 8 horas diárias, que vem lá da década, vem lá do Getúlio Vargas, que era 8 horas trabalho, 8 para dormir e 8 para se divertir. Vem, sabe? Então as coisas estão mudando. As coisas mudam, estão evoluindo. Hoje você trabalha em casa, faz o seu horário, dependendo. Exato. Tanto que essa alteração na CLT, a questão do home office, tem muito já. Então, 39 horas de trabalho, claro, depende do tipo de trabalho que tu tem. Sim. É a mesma coisa que fumar. Todo trabalho é intelectual. É, tá? Então, vale a pena ler. Vale a pena, eu vou botar o link ali, vale muito a pena ler. Então a gente tem no final do programa sempre o grande bosta do dia, né? O grande bosta é Lucas do BBB anuncia o fim de noivado. Grande bosta. Eu também. Lucas passou na minha timeline, ele tá aqui. É essa aqui. Cara. Impressionante. Grande bosta, não agrega em nada. Tanto BBB quanto tu saber se ele acabou noivado. Enfio no cu o noivado dele. É. E eu não sei, cara, se ele. Eu não acompanho. Tinha uma foto dele e a foto do que eu acho que era da noiva era um negão careca. Ah. Eu não sei se o noivado é. Eu não vou ter essa curiosidade. É. Tá? Então, quem sabe aí, quiser, busca. E a dica de filme, qual é que fica? Que a gente deixa. A dica de filme, o Hector tem um baita filme e acho que tem uma relação direta com esse nosso assunto. Um filme aí com uma atriz renomada. Priscila Rainha do. Não. Vai, Hector, manda aí a dica de filme dele. A dica de filme de hoje é Shortcut, Cenas da Vida. Cenas da Vida, em português. Cenas da Vida. Anne McDowell, né? Anne McDowell. Vale a pena olhar. É um baita filme, tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Hoje ele oferece, são vários personagens, são 20 personagens. O filme se desenrola, acontece um acidente, a partir daquele acidente o filme começa a se desenrolar. E vai levar as pessoas a entenderem um pouco. E aí... vários desses personagens, eles levam uma vida medíocre e a partir daquele acidente eles começam a ver a vida de outra maneira. Porque as coisas... na correria do dia a dia eles esquecem de como achar a felicidade, de como buscar a felicidade. Então eles começam a ver a vida de outra maneira. Valorizar as pequenas coisas. E caso não conseguir ver esse e quiser complementar, porque essa é a parte legal, tem que ter também a dica de filme, que é o Dia de Fúria. O cara tá estressado, meu, e taca ali bala. Beleza, pessoal. É isso aí. Um abraço. Valeu então, um abraço. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.